Motel Ponte Clara, Serra Golfo Mike. O Xanema é 356, Salo aos 35, livre à direita via Fox, chamei 1211, Salo. Chamar 2163. Voo 9250, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós. Iniciar, voo 925. Sapatão, Charles Golf Mike, autorizado ali, e manter pista 1-0. Aí, quem vai ter 1-0, Charles Golf Zero, decolar 236, chame controle em 120, decimal 80. Boa 9250, copia a torre. É, precisa. Decolar 236, chame controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado. Golf Mike, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Torre Salvador, papapapá, Mike Victor Alfa. Papapapá, Mike Victor Alfa, estou confirmando qual é o campo. Confirme, Mike Victor Alfa. Conhece o campo, Mike Victor Alfa. Tá, próximo ao seu setor noroeste, para o cruzamento farol do Itapuã, Mike Victor Alfa. Gente, condições de prosseguir para o Trazés Norte da Torre Salvador? Então a gente tem que seguir, se é autorizado, cruza a 1-7, Mike Vitor Alfa da presente. Cruza a final da 1-7, Mike Vitor Alfa é a parte no Trazés Norte da Torre. Cruzamento da 1-0 negativo no momento, e a aeronave na final. É a boa data. Gente, Vitor Alfa iniciando o cruzamento da 1-7. Já Golf Mike decolou os 39, chame o controle em 1-20, decimal 80. 2080, uma boa tarde. Torre, Utah 3804, bom dia. Utah 3804, tráfego avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Esse E depois no 0, TAM 3804. Principal da Enrimar, Mike Litoral. Gente, Mike Litoral, reporte no Través Norte da Torre Salvador. Já no seu Través Norte, Mike Litoral, só vai se aproximar de Lauro de Freitas. Mike Litoral, só informa o tráfego de tipo Airbus no final da pistão no 0. Aproximadamente 5 milhas fora. Mantenha o setor norte, aguardando instruções para o cruzamento. Seu setor norte, Mike Litoral. 3804, forma o tráfego à sua esquerda, tipo Robson 44. Mantenha o setor norte sem interferência com a sua aproximação. Certo, o tráfego está Boa tarde, Papatango, África, Golf Uniforme, estabilizado em LL. África, Golf Uniforme, continua a aproximação, guarde pistão no zero livre, altimetria no zero, 1-3. Golf Uniforme. Mike Litoral, só mantenha o setor norte, novo tráfego na final da pista no zero, é o último tráfego para pouso. Assim a gente vai manter o vertical da entrada do coco, Mike Litoral. Solo, 843, direita Eco, 121, 1, solo. Direita Eco, 21, 1, boa. Uniforme, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 079. 7, autorizado, pouso no zero, Oscar Golf Uniforme, trem fixo. Oscar Golf Uniforme, forma o tráfego à sua esquerda, tipo helicóptero, mantém o setor norte do campo sem interferência com a sua aproximação. Robson 44, hora 500 pés. Na frente, não visual, Golf Uniforme. Itapuã, Mike Vitor Alfa, com piloto farol de Itapuã, autorizado o cruzamento 2 da pista 1-0. Mike Vitor Alfa, autorizado o cruzamento 2 da 1-0. Autorizado o cruzamento da 1-0. Se autorizado, cruza da 1-7, com pura direto farol de Itapuã, Mike Vitor Alfa. Quente, mantendo o eixo então da 1-7, autorizado Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa. Rocha Golf Uniforme, solo Osh 46, livre à direita e chame 1-2-1, decimal 1, solo. O 2067, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Vitor Alfa, chama o controle em 120, decimal 8. 1208 dá presente, Mike Vitor Alfa agradece. O 2067, decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 50 graus, 07 mais. Autorizado na decolagem, 2067. O 2067, decolou os 48, chama o controle em 120, decimal 8. 208, gol no 2067. Torre Salvador de Papatango, Oscar Golf Sierra. Acho que o Sierra continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, que é legal no 0 ou no 3. Golf Sierra. Oi, muito bom, tio. Tanto 3437, tá no ponto de parada pronto. 3437, a linha decola sem parada, pistão 0. A linha decola sem parada, tanto 3437. É 3437, autorizado a linha decola sem parada, pistão 1-0, vento 1-8-0 graus, 0-7 nós. Liga a linha e decola sem parada, tanto 3437. Oscar Golf Sierra, vento 1-8-0 graus com 0-7 nós. Pouso autorizado, pistão no zero. Golf Sierra. Tá 3437, decolou 5-4, chama o controle em 1-2-0, décima 8. 0-8, um bom dia. Golf Sierra, solo 5-6, livre à direita, chame 1-2-1-1, solo. 2-1-1, obrigado. Torres Salvador, bom dia, passaria do 2230 para o INS, baixar travado, passando os tempos. Passaria 2230, tráfego avistado, ajuste altímetro na 013, pista na 0, pouso autorizado, vento no 70 graus, 062 anos. Pouso autorizado, grato, passaria 2230. Dia Torre, voo no 867, ponto espera pronto visual com o colega na curta. Voo no 867, tráfego ATR da passarela após o pouso, autorizado nem mantém pista no zero. Após o passarela ali, mantém na 10, voo no 867. Passaria 2230 no solo 03. Livrou a pista, chame solo Salvador 211. 211. 1867, pista na 0, decolagem autorizada. Vento 140 graus 05 nós. Livre decolagem na 0, voo 1867. Boa noite, 67, decolada 05, chame controle de Salvador, 120, décima 8. Controle de Salvador, 208, boa noite, 67, boa. dois radares que eu gostei. Tem um HWT, frequência livre estacionada, tem uma boa tarde. Toma Real chegou 5 kg, agora 8 milhas de jogo campo e solicito, se for possível, um pouso pista 10. Autorizado, acho que algum quilo. É, inicialmente cresce na pena do vento, quando na vertical de lado de frente, reporte para girar base. No momento que não há tráfego na aproximação da zona zero, será autorizado. Positivo, pro da perna do vento, pistão nono, o voo 5 kg. Mais de 1 quilo, um no meu pés, condições visuais, 1013 no ajuste, reporte para girar a base. 12 quilos, encontrar para girar a base, 1 quilo. Na base, pistão 90, frente fixo, Golf Kilo. Claro, pouso, pistão 90, vento 150 graus, 05, nós acho que eu confio. Vive pouso na 10, Golf Kilo. Oscar Golf de Fan, ponte para Gama 0, pronto. Oscar Golf de Fan, cruzar nem mais tempo de lugar. Alema 3, Gama 0, Golf de Fan. Oscar Golf Kilo, solo 1, 4, livre à direita. Chame solo em 1, 2, 1, décimo 1. Oscar Golf Uniforme autorizado, decolagem pistão na zero, vento no 50 graus, Salvador, Oceania 6320, na estabilidade. Oceania 6320, confirmo. Afirmo. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso, ajuste padrão 1013. Aproximação, guardando 6320, 1013. A gente liga e faça um check no equipamento rádio aqui, a transmissão está baixa. Confirmo. como recebe agora? Permanece baixo. Azul 2771, boa tarde. Azul 2771, boa tarde, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, número 2, tráfego precede a Boa da Avianca, curta final. Gente, como número 2, aguardando a 2771. Autorizado o pouso para o 6320 ou 2? Afirmo, vento no 50 graus, 062 é nós, o Xander 6320. Autorizado, 6320. Azul 2782, pronto, pode falar separado. Gente, Azul 2782, mantém o ponto de ferro. Mantém o ponto de ferro. Canal 6320, no solo, os 22, chame 21. 21, no Caixa travada 2771. Pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 50 graus, 0619, azul 2771. Gente, pouso autorizado 2771. No ponto de espera, por gentileza, o stand-by no transponder? Stand-by no transponder, Azul 2788, ali mantém piscina zero. Prepare-se para decolagem com voz desautorizada. Azul 2771 no solo às 26, libera a direita, via taxi Eco no 21 decimal 1. Eco 21 1, azul 2771. Eu acho que não é 641. Azul 2788. Decolagem autorizada, piscina 0, vento no 80 graus, 089. Decolagem autorizada, o 2771. Oxana 6141, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 6141. Xalé 6141 pouso autorizado, pistana 0, 17, 0 graus, 089. Sente, leve o pouso, 6141. Já pode chamar o controle, o azul 2788? Afirma, decolagem 228. Obrigado, 208. Salvador, boa tarde, azul 4422, final de 8 milhas. Azul 4422, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 4422. Oxiné 6141 no Salas 29, libere a direita no 21 decimal 1. 21-1, me 1 passou 1. Confirmando até o parte 5? Quem é o Toro 0 que dá 17? Acho que está na frequência livre. Salvador Tower, good afternoon, Channel 6226, localizer ILS X3 when I want you. Channel 6226, number 2 to land is send back. NCA approach, Channel 6226. Sinal curto azul 4422. Carlos autorizado, pistola 0, 170 graus, 079. Azul 4422. Carlos autorizado, pistola 0, azul 4422. Torre de Salvador, boa tarde, bônus 255, próxima zona. Centro, bônus 255, continua a aproximação, aguarde pista livre, número 2. Ok, obrigado. Azul 4422, no solo aos 32, libera a direita no 21 decimal 1. Libera a direita ou no 21 decimal 1, azul 4422, boa. Sena 6226, clear to land, runway 10, wind is 170 degrees, 069. Land, runway 10, Sinestic Citizen. Salve, Salvador, de 3378, ponto de espera 10 pronto. Sim, você tá 3378, aguarde. Sim, você mantém ponto de espera 3378.